Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também mostrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Ele também vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Vamos agradecendo o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos mais uma vez recebendo aqui o Dr. Benedito Figueiredo e ele vai conversar conosco sobre Paulo. Ele é especialista em Paulo, outra vez que ele esteve aqui foi muito legal. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ou São Paulo, como queiram. E nós vamos conversar sobre Paulo e também deixar os telefones abertos para vocês ligarem e interagirem com a gente. 3941-9750, 3942-9750. Pode entrar no nosso site também, www.vivenciaespirita.com.br. E tem até o periscópio que o Rodrigo vai ligar. Já. Então, o nosso tema, como estamos falando, é Paulo de Tarso e o cristianismo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Rádio 750 AM. Para você que está nos escutando a nossa gravação do nosso podcast ou no nosso web rádio, que a gente vai lançar em breve, vai reprisar os programas também. Em breve não, dia 18. Ah. Dia 18 de outubro. A gente vai lançar nosso web rádio. E você que já está ouvindo a reprise por ele, um bom dia, boa tarde, boa noite. Lembrando, porque vai passar de reprise de manhã e é 24 horas de tarde e de noite. Então, para todo mundo ouvir. E quem quiser entrar no nosso Facebook, que o Jorge acabou de falar, para participar, a pergunta para sorteio dos dois livros espíritas é: na sua opinião, Paulo de Tarso é um exemplo de reforma íntima? Então, entre, ligue para nós, eu entro no Facebook, www.facebook.com/vivenciaespirita, ou entre, ligue para nós no telefone que o Jorge falou, que repetindo é 12-3941-9750, ou 12-3942-9750. Também a gente tem o WhatsApp, que a gente já montou um grupo do Vivência Espírita. Quem tiver interesse em participar desse grupo, é só adicionar o telefone 12-981-11-0474. E o Periscope, que a gente já vai ligar em alguns instantes, é o @VEspírita, tá? De V de Vivência Espírita. Então é @VEspírita. É só adicionar a gente e assistir a gente ao vivo. Também dá para assistir pelo site vivenciaespirita.com.br. Então, repetindo a pergunta para sorteio é: na sua opinião, Paulo de Tarso é um exemplo de reforma íntima? E vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Ângela Azevedo. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver neste momento. Que neste encontro fraterno possamos trocar nossos melhores sentimentos, promovendo a luz que beneficiará a todos aqueles que necessitem. Abraçados aos nossos benfeitores espirituais, elevemos os nossos pensamentos a todos aqueles que, enviados por Jesus, têm por missão esclarecer e confortar a todos aqueles que transitam por este planeta, tanto na matéria quanto no espírito. Busquemos em esferas superiores a luz de Jesus. Agradecidos pelos benefícios que tanto recebemos todos os dias de nossa existência, rogamos ao nosso Divino Mestre que Ele derrame as suas bênçãos a todos que dela necessitem, que sua misericórdia leve o amparo a todos que sofrem, pois como nós, precisam de forças para superarmos todos nossas dores e imperfeições. Ó amado Pai, justa é a Tua lei, que possamos entendê-lo, que possamos amá-lo e aceitar os nossos irmãos exatamente como eles são, sermos aqui neste corpo o que queres que nós façamos, instrumentos de renovação e de amor, que cumpramos a nossa tarefa, fiéis ao nosso propósito cristão. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Paulo de Tarso e o cristianismo, e também um subtítulo aqui de perseguidor a perseguido. E nós estamos aqui com o Dr. Benedito Figueiredo, de São Paulo, médico cirurgião plástico, é trabalhador do Centro Espírita Casa do Caminho e também do Lar Espírita Chico Xavier. Ele está acompanhado da esposa Júlia, do filho Leandro e da Josiane, futura nora. Então nós estamos aqui bem acompanhados hoje, né, Jorge? Bom dia, doutor Benedito Figueiredo. Bom dia, Rui. É um prazer estar de novo aqui nessa acolhedora cidade de São José dos Campos, participando desse programa Vivência Espírita, e principalmente para falar sobre Paulo de Tarso. É o filho mais ilustre dessa cidade de Tarso, e o Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, o São Paulo e Saulo também. Aliás, ele tinha um nome composto, como ele era descendente de judeu, de israelita, pelo lado de israelita ele é conhecido como Shaul, em hebraico, que é o Saulo em português, e pelo lado romano, o pai dele, a família deles era também cidadão romano, então é o Paulus. O nome dele na circuncisão era Shaul Paulus, traduzindo Saulo Paulo, e que depois ele vai escolher, ele não troca o nome dele, ele escolhe Paulo lá em Chipre, na primeira viagem missionária. É, que ele é da cidade de Tarso. E a cidade de Tarso, ela é interessante que a cidade de Tarso, ela era romana, era grega, era uma mistura a cidade. Perfeito. E às vezes as pessoas confundem a cidade de Tarso com a província, que a província é Cilícia. Muitas pessoas confundem com Cetília. Cetília, que é na Itália, no sul da Itália. Então, Sicília é uma coisa, e a Cilícia, que é então, a província, e que a capital é Tarso. Importantíssima essa cidade, já na Ásia Menor, atual Turquia, né? Que inclusive alguns imperadores romanos e a Cleópatra estiveram nessa cidade. E culturalmente, cientificamente, ela tinha muita influência dos helenistas, dos gregos. E o Saulo, ele recebeu toda a cultura helenista, falava, ele poliglota, né? Falava o grego, o hebraico, o aramaico, o latim, todo. E interessante que na cultura judaica, todos os, a parte doutrinária, a parte religião, ficava ao cuidado das mães. Assim foi com o Saulo, com o Estevão, tudo. E a parte de profissional, uma profissão manual, isso ficava a cargo dos pais. Ele era tecelão. Tecelão. Yeah. Os pais dele fabricavam as tendas para o Império Romano. E aquela era uma região bastante influente, né? Muito, Constantinopla, Antioquia, né? Era considerado o centro do... E, E o Império Romano dominava todo o Mediterrâneo, tanto que o Mediterrâneo era conhecido como Mare Nostrum. E para cada província romana, por exemplo, na Palestina, a capital da Palestina, na província romana da Palestina, era Cesareia, uma cidade construída pelo Herodes. E a província romana na Síria, a capital era Antioquia. E na Ásia Menor, a capital da província romana na Ásia Menor era Éfeso. E na Acaia era Corinto. E todas essas cidades o Paulo percorreu, levando o evangelho, o cristianismo primitivo, passando por tantos obstáculos, ele cumpriu a sua tarefa missionária, a sua missão, e como vaso escolhido pelo Mestre Jesus. Mas, doutor, como é que o senhor resolveu estudar a fundo a vida de Paulo de Tarso? Eu desde pequeno, minha família, meus pais, eu pequeno, católico, batizado, tudo, depois crente, batizado também, eu sempre tinha, me impressionava, me impactava, assim, a vida dele. Como ele foi o continuador, foi ele que deu, que ele que trouxe o evangelho, que saiu da Palestina, ali de Israel, que foi para... Então eu sempre tive muita vontade de estudar a vida dele, a vida do Paulo. E gozado, eu fui até para aquela região já duas vezes, e aquela expectativa que eu tinha correspondeu. É muito gratificante, para mim foi muito gratificante, estudar e ir a esses lugares, onde ele sofreu todo... É, o senhor estava dizendo ontem que Paulo de Tarso percorreu mais de 80 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. 20 mil. A pé. Entre a pé e ir por navios. Navios bem... Então, se tivesse a internet, ele teria revolucionado o mundo. E se o Brasil já fosse descoberto naquela época, com certeza ele chegaria ao Brasil também. E o evangelho chegou ao Brasil, claro, tem muito... Foi exatamente por ele. Porque através do Paulo, das suas primeiras viagens missionárias, que ele sai, ali sempre, aliás, todas as viagens dele, a partida era de Antioquia, capital da província romana da Síria. E por que Antioquia e não Jerusalém? Porque em Jerusalém o clima contra os cristãos era muito desfavorável. Havia muitas perseguições entre os cristãos e quer dizer, perseguições, que eu digo assim, do judaísmo, do farisaísmo para os cristãos. E Antioquia reinava um clima muito fraterno, muito leal, muito cristão. Lá os judeus e os gentios, eles não eram assim, não havia conflito. E por falar em gentios, gentio era aqueles que não eram judeus. E é tão importante isso dos gentios que no templo de Salomão, para você ter a nível de capacidade, no templo de Salomão, que depois foi destruído, depois foi reconstruído, o pátio, o átrio para os gentios tinha uma capacidade de 100 mil pessoas. Nossa. 100 mil gentios. Então era que não eram judeus da época. E depois em outros pátios, né, das mulheres, dos sacerdotes e tal. É interessante que a gente... Tem alguns que dizem que se nós conhecemos o cristianismo, nós devemos a Paulo, não a Jesus, né? É porque foi ele que praticamente teve a coragem de pregar o que Jesus nos ensinou. Mas o senhor está dizendo ontem que parece que tinha as pessoas que não achavam que Paulo de Tarso era o anticristo, falava as coisas diferentes. O senhor podia esclarecer para a gente por que ele era considerado o anticristo naquela época? Nós temos que fazer duas colocações. Primeiro, ele como Saulo. Ou seja, antes de Jesus aparecer para ele, né? Antes da reforma dele. Isso, lá, que foi encontro lá em Damasco. Aí o comportamento do Saulo como perseguidor é um. Mas após o encontro com Jesus, aí o comportamento dele, a atitude dele como cristão é outra completamente diferente. É outro extremo, bem, bem diferente, outro, é oposto mesmo nesse sentido. Mas então, veja, mas para falar em Paulo, em Saulo, o nome do Saulo e Paulo é meu, nós não podemos esquecer de um personagem que o Emmanuel resgata a importância dele para o cristianismo. E que sem ele não haveria o Paulo. E nós estamos falando, portanto, de Estevão. Estevão, esse trocou o nome sim, porque ele era escravo, que era o nome dele, Gesiel. Gesiel sai de Corinto, capital da Acaia, e ele sai no momento que o seu pai, ele foi sacrificado, foi morto, e ele sai então como escravo, o destino dele seria Roma, capital do Império Romano. Remador no navio? Sim, além de remador, carregador e descarregador daquelas... todos os produtos transportados no navio. E o interessante é que quando ele está saindo... Acho que estou falando muito rápido, aí até. Não, tá bom. Tá bom. Está falando na linguagem de rádio mesmo. De rádio, tá bom. Quando ele sai de Corinto, olha só, ele vai com o destino dele, seria Roma, preso. prisioneiro e não tinha direito nenhum. Esse Gesiel, um espírito nobre. E acontece que estava nesse navio, nessa viagem, o procônsul em Chipre. E ele é acometido de uma doença contagiosa, altamente, estava muito mal. E o Gesiel, pelo bom exemplo, esse espírito nobre, eu digo que o Gesiel é um espírito sereno, tranquilo e esperançoso. Então ele é escolhido para dar assistência a esse procônsul, que no navio era a autoridade máxima. O nome desse procônsul é Sérgio Paulo, da cidade de Chipre, e que depois, na primeira viagem do Paulo, ele vai conhecer o Paulo. É interessante que colocar... Eu vou interromper aqui, mas depois eu vou falar sobre o Gesiel ainda. Não, é interessante que o Gesiel ele foi colocado porque também os dois eram para morrer, né? Porque não tinha cura da doença. Não era, Perfeito, exatamente. Então, e o procônsul recupera a saúde. É. E essa doença altamente contagiosa, o Gesiel, ele fica acometido dessa doença. E doença está se agravando, e nesse momento eles pensam em jogar o Gesiel no mar. Porque dizia uma das pessoas, autoridades, que era preferível contaminar o peixe do que as pessoas. Mas acontece, esse Gesiel, olha só, ele não foi jogado, porque o Sérgio Paulo, como autoridade, falou, não, esse não. Então ele assumiu o compromisso e depois ele é resgatado, então ele vai para Jope. E olha só, interessante, o Gesiel poderia ser morto em Corinto, poderia ser jogado ao mar na viagem, e aí ele então adentra a Jope, atual Tel Aviv, e em Jope, ele mal desce na cidade, ele é assaltado pelo Irineu de Crotona, assaltado, leva a bolsa, tudo, ele, então são momentos difíceis, até que ele chega a Jerusalém, esse Gesiel, na Casa do Caminho, a primeira instituição cristã com a finalidade da assistência espiritual e com a finalidade de assistência social. Mas podemos dizer que esse é um dos primeiros hospitais do mundo? É, tem. E com essa finalidade ampla, né, de a parte curativa. E, aliás, olha só, os apóstolos moravam ali, lá. Mas então, quando ele adentra lá, a Casa do Caminho, ele... Tiago falou, olha, mas a nossa casa está lotada, está com 49, superlotação, né? E aí o Pedro, o venerando Pedro... Naquela época já era difícil, então. Já era difícil a assistência, mais ou menos com nível de qualidade, já era difícil essa superlotação, assim. Mas aí o Pedro, o venerando Pedro, o ex-pescador da Galileia e o apóstolo, ele falou, não, mas se o mestre estivesse aqui, acolheria de braços abertos. Então ele aceita o convalescente. Então, porque nós já podemos dizer também que Jesus já tinha sido crucificado, né? Sim. Ah, e esse fato, nós estamos no ano 35, aliás, por falar em Jesus, o Messias, né? E Jesus foi crucificado exatamente numa sexta-feira, na hora nona, que traduzindo é às 15 horas da tarde, e exatamente no ano 35, é quando Estevão se adentra, então, a Casa do Caminho, e ele se torna, então, esse ardoroso pregador. E interessante esse Estevão, Gesiel, é que ele é o emissário do Cristo, é o emissário para fazer uma palestra, a palestra sempre fazia lá na Casa do Caminho, e a primeira palestra que o Saulo vai assistir, junto com um amigo dele, Sadoc, olha só, amigo dele, então Gesiel, lendo o livro que eles seguiam, era Anotações de Mateus, apóstolo de Jesus, esse livro no ano 34 já estava escrito lá, Mateus já fazia todas as anotações. Às vezes no Google nós vamos fazer alguma consulta, fala que o livro de Mateus foi escrito no ano 80, não foi? No ano 34, 33, essas anotações de Mateus, também chamado Levi, já eram feitas. E ele, a sua pregação era muito assim, no sentido, ele falava, ide, é aquilo que Jesus ensinou, ide as ovelhas perdidas de Israel e dizei que é chegado o reino dos céus. É o que Jesus ensinava. E o que é o reino dos céus? Mas o reino dos céus, o reino de Deus, é exatamente a obra divina no coração de cada um. Esse é o reino de Deus que Jesus ensinava e que eu, Estevão, ensinava e que é atualíssimo. Esses ensinamentos de Jesus não estão defasados, muito pelo contrário, são atualíssimos. E então Jesus falava do reino de Deus. Jesus é esse nosso irmão maior, no sentido de falar sobre o reino de Deus, que é a obra divina no coração de cada um. E ele continuava... Dá para o senhor repetir? O reino de Deus... É a obra divina no coração de cada um. E o coração é o símbolo material do amor. E o ensino do mestre, a essência do ensinamento do mestre, é o amor. E esse amor, a origem desse amor é de Deus. E esse amor está em nós. E a prática desse amor nos aproxima do Deus, esse Pai do infinito amor. É isso que ainda o mundo ainda não compreendeu. A partir do momento que o mundo compreender que a mensagem do Evangelho é para toda a humanidade, sem restrição, esse mundo será diferente. Esse mundo será o reino de Deus no sentido mais abrangente. Doutor, essa pregação que Estevão fazia, que pelo que a gente vê no livro, né? Uhum. Paulo Estevão, ele era eloquente mesmo, era uma pessoa que tinha um domínio total, mesmo sendo, né, uma pessoa que tinha um domínio mesmo da palavra. E parece que dá pra gente fazer até um paralelo com o que a gente vê hoje. Por exemplo, quando você tenta falar alguma verdade dentro da razão, porque embora ele estivesse usando o Evangelho de Cristo, né? Uhum. Mas era sempre baseado na realidade, baseado no que o povo necessitava naquela época. Uhum. Mas ele feriu muito Paulo, mas nas entranhas de Paulo, no sentido da vaidade que Paulo tinha, que Saulo naquela época tinha, né? Era muito vaidoso. Ou seja, as pessoas escutam, as pessoas sentem que aquilo é verdade, mas como está contra aquilo que ele está acostumado a falar, ele não deixa a razão falar mais alto e acaba querendo sacrificar aquela pessoa que está falando a verdade. É mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje até com a doutrina espírita? Perfeito. Só o Saulo e o Estevão são dois espíritos, assim. O Paulo mais no aspecto de farisaísmo, dogmático, fanático, e ele era esse exemplo, porque, veja bem, era a tradição das verdades ensinada pelos nossos pais, pelos pais dele naquela Sim. época. Então, não podia desviar dessa pauta, dessa conduta do farisaísmo, fanatismo. E o Estevão também, a família dele, ele era fariseu lá de Corinto, mas não no sentido fanático. Mas eram dois espíritos, assim, o Estevão era um espírito nobre. O Saulo, culto, inteligente, mas dentro do farisaísmo, do fanatismo, então ele não abria. E o interessante que você falou, mas veja bem, o Jesus enviou os seus emissários várias oportunidades para o Saulo. E o Saulo recalcitrou, ele não aceitou. Primeiro momento foi na casa do caminho, ele e o Sadoc. Segundo momento foi exatamente quando o próprio Saulo convocou Estevão para o Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal daquela época. E ele está falando, no tribunal, lá no Sinédrio, você não tem como fugir. E olha só que independência, que autonomia do Estevão. O Estevão disse bem assim, lá no Sinédrio, para o Saulo e todas as autoridades. O Sinédrio tem mil fatores para me fazer chorar, mas não reconheço no Sinédrio motivo para eu renunciar à tutela do Cristo. Nossa. Se imagina hoje, para o dia estadual nosso, se nós dissermos isso perante um juiz. Imagina só nos dias atuais. E o Saulo, com a sua autoridade moral, o Estevão, com a sua autoridade moral, disse isso. Aí que ele ficou mais irado e condenou o Estevão ao cárcere, lá na chamada a Torre Antônia. E ele foi preso. E olha só. Então, Paulo teve a primeira vez na casa do caminho, junto com o Sadoc, ficou. Após a prisão do Estevão, ele vai de novo, Saulo vai de novo na casa do caminho e prende e algema Simão Pedro, João, Felipe. E não algemou e não prendeu Tiago, menor, porque ele estava com a Torata valendo. Então, Saulo respeitou a conduta do Tiago e não prendeu. Preso todos lá na torre, Simão Pedro vai até o Saulo, o seu discípulo, porque o Saulo aprendeu tudo com o seu mestre chamado Gamaliel. É outro nome que o Emmanuel, nesse livro Paulo Estevão, resgata a participação do Gamaliel. É importante na vida do Saulo, e não só os dois encarnados, também na espiritualidade, após a... Precisamos dar uma paradinha, né? Daqui a pouco a gente volta, tá interessantíssimo. Só para convidar todos, a semana que vem, no dia 17, nós receberemos aqui mais uma vez o Sebastião Camargo, de Três Lagoas. Ele vai falar sobre bioenergia e autocura. Lembrando, dia 17 às 19h30 lá na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Pessoal, olha só, o Sebastião Camargo, ele é autodidata, ele aprofundou-se bastante aí nas três vertentes da doutrina espírita, ciência, filosofia e moral, né? Ele trabalha para a causa do Cristo há mais de 20 anos, tem o programa Despertar da Consciência na TV do Mundo Maior e na Rádio Boa Nova também, autor do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Então não perca essa oportunidade, Sebastião Camargo é muito bom mesmo, é lá de Três Lagoas, de vez em quando é que ele vem aqui para o lado de São Paulo, nós conseguimos essa palestra. Dia 17, sábado que vem, na AME, às 19h30. Pode falar, Rui. E domingo estará aqui conosco. Exatamente. Ah, e só falta você dizer que ele praticamente se curou só com o pensamento e com a mudança de agir. Exatamente, Rui, você acabou de falar. É isso mesmo. O Sebastião, para quem não tem oportunidade ainda de conhecê-lo, né? Ele é uma pessoa que aprendeu a se curar, aprendeu a lidar com o corpo, aprendeu a conversar com as células, né? E ele tinha um mês só de vida, questão de 20 e poucos anos atrás, e trabalhando essa espiritualidade, trabalhando o corpo, trabalhando a mente, ele está vivo até hoje aí, né? E vocês vão gostar bastante, tanto da palestra como do programa aqui. Mas não percam, dia 17 às 19h30 na AME. Fala, Rodrigo. Vai ser muito legal essa palestra, né? Lembrando que no mesmo dia também vai ter as cirurgias espirituais lá em Taubaté. Depois a gente fala um pouco mais. Só falando sobre a pergunta para sorteio, a gente já está tendo participações. Então, na sua opinião, Paulo de Tarso, São Paulo, é um exemplo de reforma íntima? Então, no WhatsApp, o Ari Rangel entrou, mano, bom dia, amigos e irmãos. Parabéns por mais um excelente tema. Acredito que a transformação de Saulo é, sem dúvida alguma, a mais pedagógica exemplificação de que todos os que se propõem a seguir Jesus necessitam transformação verdadeira. Hoje ainda, nós vemos em todas as religiões uma transformação superficial, mas o exemplo de Paulo de Tarso é justamente a medida que nos cabe, a boa luta que devemos travar. Obrigado e um excelente domingo a todos. Obrigado, Ari, pela participação. E o Carlos Fontes, ele fala que sim, pois quando ele foi chamado por Cristo para assumir a sua programação reencarnatória, aceitou de pronto e até o seu desencarne nunca mais titubeou. E nós? Só quero agradecer ao Carlos Fontes, que no dia 31, viu, Jorge, lá na Câmara Municipal haverá aquela reunião da ufologia, e vem uma pessoa de Brasília para cá. Gostaria até que o Carlos, se pudesse relatar para a gente, quem será a pessoa que virá de Brasília para fazer a palestra sobre ufologia lá na Câmara Municipal. Legal, depois a gente fala mais também. E o Victor Ávila, da Baixada Santista, também respondeu a pergunta. Paulo, um grande exemplo de reforma íntima. Reformou a si, a nós, e reformou intimamente o cristianismo da época, sendo assim como o Cristo, um carpineiro de Deus. Legal, pessoal. Obrigado pela participação aqui no site. Lembrando que pode entrar no nosso Facebook também, comentar o programa, curtir, e no nosso site também. Fala aí. E só para complementar aqui, o Rui já falou, terceiro encontro ufológico do Vale do Paraíba. O palestrante é o Tiago Tichetti. Tiago Tichetti, autor do Guia de Tipologia Extraterrestre. Olha que legal. Tipologia Extraterrestre. Dia 31 de outubro, sábado, das 18 às 21 horas, na Câmara Municipal de São José dos Campos, né? Entrada franca. Compareçam lá para esse terceiro encontro ufológico. Olha só, eu falei ecológico, é ufológico. Ufológico. A gente está sempre brincando e aqui. E o grupo é o Grupo de Estudos Ufológico 19 de Maio, aqui do Vale do Paraíba. O Helder também faz parte, né? O Helder é integrante, em personagem integrante. Ele é o próprio ET, né? Ele é fundador, olha lá, cara dele. E a gente brinca que nesse dia vai descer disco voador lá na Câmara Municipal, trazendo o rapaz de Brasília, né, Jorge? Mas é brincadeira, viu? Ele vem de Brasília, não, que o rapaz é só ufologia. Daqui a pouco vem. Ele já está na Câmara Municipal. Daqui a pouco vai trazer gente de Brasília e vai ver. Vai infestar aquela Câmara Municipal. Olha, isso só cabe 120 pessoas lá, né? Legal. Vamos então para o nosso intervalo comercial, mas com a música do Sérgio Santos, A Grande Mensagem. Essa música, A Grande Mensagem, fala exatamente de Paulo de Tarso. Foi num caminho deserto que ele encontrou Jesus, e percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração, e Ananias num abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz chama para ouvirmos as vozes do além, que falam de alegrias no céu. E a paz é o fruto do amor e do bem. Caminho deserto, ele encontrou Jesus, e percebendo bem perto, se transformou com sua luz. Paulo seguiu para Damasco, sem ódio no coração, e Ananias num abraço o abençoou com emoção. Dias e noites andando, levando a mensagem do amor, ele espalhou pelo mundo o que aprendeu com o Senhor. Hoje o Evangelho de luz chama para ouvirmos as vozes do além, que falam de alegrias no céu. E a paz é o fruto do amor e do bem. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje aqui com o Dr. Benedito Figueiredo, cirurgião plástico, falando do tema Paulo de Tarso e o Cristianismo, de perseguidor a perseguido. Jorge, mas é bonito essa história de Paulo de Tarso, né? Muito bonito. Muito bonito. Doutor, vamos falar da lapidação de Estevão e quem era Abigail? Perfeito. É interessante. A lapidação, o apedrejamento, era uma lei judaica. Assim como a lei da crucificação é uma lei do Império Romano, que Jesus foi vítima dessa crucificação pela lei romana. E o que, que é a lapidação, então? O Estevão, ele estava preso no cárcere. Aliás, esse cárcere, que é a Torre Antônia, é exatamente onde Jesus estivera também preso, e onde começou a sentença dada por Pilatos. Ali que começou a Via Dolorosa. E essa Fortaleza Antônia servia de... O pessoal tinha um ódio dessa Porque eles ficavam lá em cima vendo o que estava se passando, os romanos, né? Vendo o que estava se passando no templo. Perfeitamente. Porque naquela época, então nós falamos a Palestina, era a região, mas quem dominava era o povo judeu, né? O povo judeu. E o que, que acontece com Israel? Então Israel, ela tinha autonomia religiosa. Tinha autonomia religiosa, mas não tinha independência política. E o povo romano, para mantê-lo sob controle, então que construiu essa torre exatamente anexo ao templo de Salomão, e de lá eles observavam tudo o que acontecia. E nesse templo tinha o Sinédrio, tinha o Pátio das Mulheres e tal. Então o Estevão está preso e ele vai então para a presença do Sinédrio, cujo promotor das diligências era o Saulo, cujo juiz da sentença era o Saulo. E o evento era o primeiro da vida dele como doutor da lei, e que o Gamaliel já tinha se aposentado, já tinha ido para o deserto. Então vamos ver o que aconteceu nesse momento da lapidação ou apedrejamento. Só parênteses. Paulo era considerado uma das pessoas de muito prestígio, e também o pessoal esperava muito dele, né? Exatamente. Ele, então, era orgulho dele, orgulho da família e orgulho do judeu, porque ele era, assim, uma inteligência muito acima da média lá, estudioso, inteligência. E o que está na vida dele? Olha só, nessa lapidação, o que vai acontecer? A noiva dele, como era o primeiro evento dele, como vai julgar, vai aparecer. A noiva dele chamava-se Abigail, 18 aninhos. Uma alma bondosa, generosa, inteligente, uma alma iluminada. Era a Abigail, essa que fazia as preces comoventes perante o pai, perante o Estevão, tudo. Essa Abigail é interessante, a participação dela. E aí, no momento da lapidação ou apedrejamento, ele sai lá do cárcere, vai para o Sinédrio e, por sugestão de Abigail falou para ele, o Estevão, ele ficara 2 meses preso. Estava magro, debilitado. Falou: escuta, meu amorzinho, Saulo, dá uma chance para ele, para ver se de repente ele renega o Cristo. E ele pergunta, faz essa pergunta para o Estevão. Saulo pergunta se ele queria abjurar ou negar o Cristo. Aí tem aquela famosa resposta dele, né, do Estevão. Não, ele disse assim, não subestimeis, sabe, lá, o poder do Salvador, do Mestre, sabe? Não julgueis, não subestimeis o poder do Mestre. Nada neste mundo, de novo, repete, me faz renunciar esse amor do Cristo. Mas muito bem. Aí ele vai, então, começar aquela etapa toda, e a torre terrestre é o Saulo, a autoridade máxima desse judiciário. Mas então, eis que ele ouve essa palavra do Saulo, mas aí ele ouve também, olha só, aí vai começar a agir exatamente essa corte celestial, coordenada por quem? Pelo Mestre Jesus. Aí ele sente a presença, e nós compreendemos, não só Jesus, como toda a sua legião de espíritos elevados, evoluídos, dando toda a assistência para ele. Porque ele, do ponto de vista físico, o corpo estava todo ao quebrado, mas do ponto de vista espiritual, ele se sentia muitíssimo bem. Muito, muito bem. Então diz aqui que ele começa, e aí vem a ser a dupla vista do Estevão. Quem é que ele, a alma dele, o espírito dele é recebido por quê? E aliás, esses detalhes que nós estamos falando, o único livro que explica com detalhes, com essa riqueza de detalhes, é esse livro, Paulo e Estevão, de autoria espiritual do Emmanuel, o autor espiritual mais importante da língua portuguesa, e a psicografia do Chico Xavier. Esse livro é interessante, que mostra, é um dos romances mais bonitos que eu li até hoje. É o Paulo Estevão, que eu recomendo não só para espírita, como eu recomendo também para católico, evangélico, que leia o Paulo Estevão, né? Ele se grafou lá em Pedro Leopoldo, né? É? Foi lá em Pedro Leopoldo que ele... Pedro Leopoldo, exatamente. Em 1942. Só faltar a falar que Abigail era irmão do Gesiel, do Estevão, só que eles haviam separado. Isso, perfeito. Então, nós estamos falando sobre as cortes terrestres e a corte celeste, coordenada por Jesus da esfera de qualidades imortais, né? Mas Jesus não estava sozinho, Jesus estava com uma equipe, né, de espíritos e seus assessores, dando a devida assessoria. E nós compreendemos que os espíritos são invisíveis, mas não ausentes. E ele sentiu dentro do seu merecimento. Então, o que que aconteceu? Então, a legião dos emissários de Jesus o cercava, o, sabe, fazendo bálsamo, assim, protegendo o corpo físico dele, o espírito, claro, a alma. E vamos ver o que que ele disse neste momento. Então, figurou-se a corte celestial. E Estevão, com a sua dupla vista, com a sua mediunidade, ele viu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços. Era o generoso mestre. E o que que ele disse? E Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Ele é o fenômeno exatamente da mediunidade. Nesse momento, esses olhos dele, estáticos e fulgurantes, ele está, a sua alma, o seu espírito, visualizando Jesus. Sabe, é um fenômeno mediúnico que a espiritualidade, que o espiritismo explica muito bem. E Estevão exclamou em alta voz. Isso aqui o mundo todo, cristão, não sabe o que que ele disse. Ele, olha só, algemado, sofrendo, tudo, ele diz aqui: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Isso é de uma sublimidade, assim, impressionante. E nesta fase, então, ele muito apedrejado, adentra a esse momento, essa primeira fase, quem que adentra nesse momento? Exatamente, olha só, a noiva do Saulo, chamada Abigail, que era irmã de quem? Do Estevão, de José. Só que eles não sabiam. Aliás, o Saulo prometia para Abigail ir em busca do Estevão, do Gesiel, né? Do irmão, e, né? Do irmão. E, de repente, ela adentra, ele já está apedrejado com tudo, já visualizara Jesus, mas ela reconhece o irmão. E diz aqui a literatura, o livro, que Saulo ficou petrificado, não acreditou. Falou: mas você está falando do Gesiel? Nós estamos aqui... trabalhando contra o Estevão. Ele não acreditou quando ela disse que era o irmão dela. Se imagina só, apresenta. E é, então acontece o seguinte: ele apresenta, né? Ele apresenta, ela reconhece e apresenta que é o meu irmão. Aí que acabou de ficar mais difícil para. Mas vamos dizer o que que. E nesse momento, Jesus contemplava. Esse momento, Jesus estava em espírito, sim. Muito boa essa colocação, Rui. Jesus contemplava em espírito, sim. E qual era a fisionomia de Jesus? Diz aqui o livro que melancolicamente. Porque o Saulo, mais um momento, ele se desobedeceu, assim, foi intransigente, no sentido de aceitar o Cristo, o Jesus, como o Cristo, como o Messias. Mas aí vamos ver uma outra frase que o Estevão disse. Então, a figura do tradutor. E Estevão experimentava pelo verdugo sincera amizade do coração. Isso é uma atitude de um espírito nobre. O que que ele vai dizer para... O que que ele vai dizer, então, para que era a plateia, para tudo? Senhor, não lhes impute este pecado. Não lhes impute este defeito. Não lhes impute esta imperfeição dele. E ele diz ainda... A palavra imputir é colocar mais. Sim, sim. Então, mas aí interessante só que após Abigail ser apresentado como a irmã de Estevão e tal, e o Saulo já sabia, o coração petrificado, mas ele diz então, pediu que para Jesus, para o Senhor, estava ali naquele momento, de espírito para espírito, né? Não imputes esse pecado e tal. E Jesus acariciava totalmente isso aí, e o Saulo sente esse fato, e mais o outro da casa do caminho, isso fica na sua tela mental, sabe? No seu arquivo mental. E isso incomodava muito, até que vai então, na etapa seguinte, para o encontro de Jesus. Mas nesse encontro aqui, na lapidação, nós falamos de Abigail, o que que aqui está assim? Ah, o Saulo achava que não tinha mais clima para continuar o noivado. E realmente não teve. Ele ficou 8 meses, Abigail voltou para Jope, para Ruth e Zacarias, e ela muito triste, fica doente e tal, e ele vai depois lá. Abigail se torna cristã, através de um velhinho generoso. O livro fala muito bem. Como chama-se esse velhinho generoso? Importantíssimo na vida da Abigail e do Saulo. Ananias. Mas é interessante que Ananias, a passagem da transformação de Paulo é interessante, porque o senhor vai chegar lá e vem Jesus falando para Ananias, você vai lá e vai cuidar dessa pessoa. E fala, quem que é? O Paulo. Mas esse, quer dizer, meu inimigo que eu vou ter que cuidar, é interessante, né? Vamos continuar então? Só um adendo aqui, no caso, por que será que a gente fica tão afastado desses personagens tão importantes da história, né? E essa história é tão bonita também. Porque, por exemplo, se nós... Eu falo uma coisa para o senhor. Se eu não conhecesse o livro Paulo Estevam, jamais eu conheceria Ananias. Né? Como a gente fala... Quando a gente fala, por exemplo, de Eurípides Barzanufo. No começo, hoje, o senhor falou uma coisa interessante. Se não existisse Estevam, não existiria Paulo. Né? Perfeito. Por exemplo, se não existisse Senhor Mariano, lá na Fazenda Santa Maria, não existiria Eurípides Barzanufo. E, consequentemente, Chico Xavier não tinha feito o sucesso que fez no Triângulo Mineiro. Né? Então, são personagens que, às vezes... Agora, no nosso no CD que nós vamos lançar agora, no nosso 10º CD, nós estamos fazendo uma homenagem para o Senhor Mariano, cantando uma música em homenagem ao Senhor Mariano. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer esses personagens. Por que será que parece que o jogo de interesse sempre está acima do interesse espiritual, às vezes, né? É porque o cristianismo, ele sofreu muita influência humana através do Império Romano. E veja só, o cristianismo só foi oficializado mesmo, o cristianismo primitivo, no ano 380, através do concílio. Então, por 380 anos, a mensagem de Jesus ficou esquecida. E depois, houve outros concílios onde foram deturpados mais ainda por influência do homem e para adaptação para aquilo do Império Romano. E por isso que é interessante o Espiritismo, que é esse cristianismo redivivo. Nesse sentido, com esse sentido que é muito amplo, que vem resgatar exatamente aquilo do cristianismo primitivo com o Cristo ou logo em seguida sem o Cristo. Mas doutor, eu queria saber por que o senhor se emocionou quando falou em Ananias. Olha, doutor quase que chora aqui na... Por quê? Mas você falou sobre... Nós agora entramos na vida do Ananias. O Ananias, veja só, Abigail então volta para Jope. Família, ela foi adotada como filha adotiva pela Ruth e Zacarias. E eis que ela, muito deprimida, muito triste, melancolicamente, aparece um velhinho generoso, chamado Ananias. E quem é esse Ananias? Vamos falar quem é esse Ananias. Qual é a importância de Ananias para o cristianismo primitivo? Para você ter uma ideia, o Ananias, ele fora convocado pelo Cristo crucificado em Jerusalém. No Monte Calvário, o Cristo já suspenso, já não andava, estava crucificado, os braços abertos para a humanidade. No olhar magnético, imantado, ele olha para Ananias e Ananias, o espírito Ananias, entende o convite. Não recalcitrou e aceitou e procurou Pedro, João, Felipe e começou a trabalhar na casa do caminho. As perseguições após a lapidação do Estevão continuaram e muitas, não só em Jerusalém, como nas adjacências, na redondeza também. Então, esse Ananias, veja a importância dele, cristão, ele era da cidade de Emaús, foi para Emaús, vendeu todos os seus bens, volta para Jope, e em Jope ele conhece a Abigail. Abigail, 18 anos, ex-namorada, noiva do Saulo. E ela se converte. E é interessante que Abigail, quando ela vai desencarnar, o Paulo, o Saulo, ainda está lá. E ele fica, o Saulo fica mais revoltado contra Ananias, mas principalmente contra o Messias. E aí ele vai no Sinédrio e pede uma carta de apresentação para ir à igreja de Damasco. Para prender quem? Ananias. Ananias já estava lá fazendo... Sim, Ananias fora para lá. Ele dirigia todas as casas. Então, depois nós vamos continuar falando do Ananias. E Damasco, eu só gostaria que o senhor situasse Damasco, fica na Síria. Damasco, atualmente, é a capital da Síria. Sim. Na época de Jesus, a capital da Síria era Antioquia. Antioquia. É porque, inclusive... Não foi agora que houve explosão? Foi ontem, né? A Síria, no momento, passa por um momento de conflitos, inclusive, nós vamos falar sobre Palmira. A Palmira foi, os Estados Islâmicos arrasaram todos os patrimônios arqueológicos, culturais e patrimoniais, eles disseminaram de toda a região ali, passa por um momento de dificuldade. Toda a Síria e, principalmente, Palmira, que era um patrimônio da humanidade. Da humanidade. Mas vamos voltando. Vamos, Rodrigo, tem gente participando aí? Temos sim, temos participações aqui no site, né? Então a Vivian Rodrigues, né, ela fala sobre a pergunta: na sua opinião, Paulo de Tarso é um exemplo de reforma íntima? Ela responde que sim, a mais pura, pois foi uma reforma íntima verdadeira, vivenciou o ensinamento de Jesus. E o Aécio César, que manda notícias pra gente, artigos no nosso site, na coluna Luz Infinita, no nosso site vivenciaespirita.com.br, ele responde: toda reforma íntima é indispensável. Embora cada um de nós temos as características próprias de transformação, porém, a de Paulo de Tarso nos inspira e fortalece ainda mais a necessidade de aperfeiçoarmos intimamente, transformando o velho homem no novo mais espiritualizado. Parabéns ao Dr. Benedito Figueiredo e um forte abraço a todos do Vivência Espírita. Nós temos aqui a Francisca Nazaré Martins, do Bosque dos Eucaliptos. Eucaliptos, diz que o programa está maravilhoso e que o doutor Benedito fala com grande carisma e prende atenção para o tema, que é ótimo. Falei que ele tem a linguagem de rádio mesmo, é bem para todo mundo. Nada aprendendo. Manda um abraço para a dona pra Francisca, seu doutor Benedito. Francisca, muito obrigado. Aí, mas tudo que nós fazemos é com... tentamos falar com um sentimento mais do coração mesmo, é aquilo que nós, olha, eu não sou pastor, não sou nada, sou médico, mas estudioso desse cristianismo primitivo. Muito obrigado pela... Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 56 minutos. Mais uma vez, vamos lembrando da palestra na AME, no próximo sábado, Bioenergia e Autocura, com o Sebastião Camargo, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, dia 17 de outubro, às 19h30, não percam essa palestra com Sebastião Camargo, autodidata, apresentador do programa Despertar da Consciência, veiculado pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior, né? Autor do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo e responsável aí por um trabalho maravilhoso aí nesse projeto, o Despertar da Consciência. Bioenergia e autocura. Vamos lá, pessoal, porque a gente sabe que... a saúde passa muito pela nossa vontade também, pela nossa consciência, nós melhorarmos. Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, é onde fica a AME, né? Lá no bosque, olha. Você indo lá pela Avenida Cidade Jardim, Avenida Andrômeda, passando o César, o terceiro semáforo à direita, está lá na Farmácia Vermelha, né? Entrou ali, é a segunda rua à esquerda, no final da rua, é a Rua Doutor Oscar Strauss. Aguardamos vocês lá, eu, o Rui e o Rodrigo. Vamos lembrando também que nós teremos as cirurgias espirituais lá em Taubaté, né? No Centro Espírita União e Caridade, durante o sábado inteiro também. A partir da manhã, 7 horas da manhã, o médium Edson Barbosa, da cidade de Ribeirão Pires, estará lá com sua equipe fazendo as cirurgias espirituais. Cheguem cedo, porque esse ano ele já teve em Taubaté, apareceram 1000 pessoas lá para serem atendidas. Só que ele atendeu todo mundo também, né? Então, e o endereço, Jorge? É, Rua Souza Alves, perto do fórum. Número? 142. Tá. Rua Souza Alves, 142. Mais um recadinho aqui do encontro ufológico também, no dia 31 de outubro, sábados, das 18 às 21 horas, na Câmara Municipal, o encontro ufológico do Vale do Paraíba. Terceiro encontro. Responsabilidade do grupo de estudos ufológicos, 19 de maio. É legal a gente ter amizade com esse pessoal aqui, inclusive o Helder, o Carlos, o Fontes, né? Que quando eles verem o extraterrestre, primeiro que eles vão mostrar é para nós, que nós estamos perto deles mesmo, já traz aqui, já fala para a gente, né? Mas que eu já sei que tem gente infiltrada entre eles, que são tudo, já são extraterrestres, mas... Precisamos tomar cuidado de não ser abduzido, né, Jorge? Mas se for abduzido por esse pessoal, aí não tem problema não. Agora o Chico Xavier mandou a gente tomar cuidado, porque aqui fala, toma cuidado com o que você deseja, porque uma vez ele encontrou com extraterrestre, era extraterrestre que se alimentava de seres humanos. De gente. Até o Emmanuel ficou com medo, ele disse. O Emmanuel falou, começa a rezar, porque o negócio é feio. Mas Chico, não tem jeito de conversar. Não, nem eu vou conversar com eles, vamos rezar todo mundo junto. Reza aí para esse pessoal ir embora. O Jorge, também tem um convite do doutor Serafim, que é lá da Associação Médica Espírita lá de Taubaté, da região do Vale do Paraíba, né? Está convidando a todos para o 6º Simpósio Saúde e Espiritualidade do Vale do Paraíba, dia 24 de outubro de 2015. Vai ser no Anfiteatro do Centro Espírita União e Caridade, Rua Doutor Souza Alves, 142, no centro de Taubaté. É o mesmo centro que nós vamos, que vai ter lá. Vai, começa às 9 e vai até às 15h30 da tarde. Tá? Pessoal, qualquer dúvida dessas informações que nós estamos prestando aqui, só ligar para o 3941-9750 ou 3942-9750 também, que a gente informa novamente. Fala, ah, não entendi o dia daquela palestra, o dia assim. Liga ali para a Graça, para o Helder, que eles falam para a gente. Ah, e até também o endereço das nossas casas espíritas também, se nós precisar. Nós temos trabalho também, nós temos todas essas informações. Né? Ó, a Web Rádio Vivência Espírita vai entrar no ar daqui a 6 dias, 14 horas, 34 minutos e alguns segundos. Jorge, então, a Eva Paris... Ah, fala. Não, então. A Eva Paris... Fala de novo, pessoal, não esquecer. Daqui a 6 dias, 14 horas... 33 minutos, eu tinha falado 34, agora 33, já mudou, né? 33 minutos, não percam. Aí entra aí nessa, né, nesse login que o Rodrigo mandou para vocês e já inscreve seu e-mail que a gente fica informando para vocês. Mas semana que vem, nós vamos mostrar o como é que se diz? Nós vamos passar o aplicativo para todo mundo para assistir já ao vivo o Sebastião Camargo. O aplicativo através da é a senha? O aplicativo não, o aplicativo que entra, coloca no... Aquilo que você já tem no seu... Sim. No seu celular. Mas e a senha? Não, a senha, senha de nada. Também, do... No aplicativo não precisa de senha, não. Não tem mais senha. É sem senha. Tá. Tem senha. Jorge, agora, diga. A Eva Aparecida de Oliveira de Santana, ela dá parabéns ao programa Vivência Espírita de hoje. Obrigado, Eva. Doutor, você está fazendo sucesso aqui hoje, hein? E vai falar alguma coisa que eu já vou para a música. Só falar um... Mas vamos deixar para depois do intervalo, tá? Mas eu vi a Maria Aparecida Bassi. Ela manda um bom dia, amigos do Vivência Espírita. É sempre gratificante ouvir sobre esse personagem magnífico do cristianismo. Paulo é a grande esperança para os nossos corações. Passou de perseguidor a divulgador amoroso com o mesmo ardor e tornou-se um exemplo máximo de transformação interior. É um exemplo para todos nós. E o Vitor, lá da Baixada Santista, Vitor Ávila, ele fala: amigos, o nosso querido irmão Benedito Figueiredo poderia fazer um breve comentário sobre a primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, a de capítulo 13, que fala sobre o amor. Na minha opinião, é a carta de maior transcendência, com um significado muito profundo. Mas vamos deixar esse comentário para depois da música, tá? Falar antes uma coisa, né? Isso, não, na hora que a gente já sabe que esse tema aí daqui a pouco o senhor fala também. Mas nós vamos entrar nos nossos comerciais, né? Agora, então nós vamos para os nossos comerciais, né, Inácio? E com a música do grupo Castelo Angora, Evangelho de Luz. Sincero, que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro, e que muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso, e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia

Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, ele nos diz. Percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Mirem-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada, para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais de sua vida na terra, pede ao Pai Maior que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas poderíamos ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. O que podemos entender como guia? Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele aponta assim o caminho da grandeza de espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, do pacifismo, da pureza de coração. Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Às 9 horas e 16 minutos, esse é o momento de Gavalli, com essa mensagem muito bonita. Doutor Benedito, o que, que o senhor pode falar sobre modelo e guia? Modelo e guia é como foi definido mesmo, assim, é o espírito mais evoluído, a alma que veio para exatamente trazer como exemplo, como missionário, como Messias, esse modelo e esse guia, que para nós, dentro das nossas imperfeições, possamos entender, compreender, mas mais do que de tudo, vivenciar. Porque o cristianismo, o evangelho, ele é importante, mas não é só para conhecer e compreender. O importante, o mais difícil, é vivenciar. É a prática diária, amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a parte mais difícil. Falar é fácil também, mas o mais difícil, o mais importante, é a prática diária no nosso relacionamento. É. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com o Dr. Benedito Figueiredo, médico cirurgião plástico, trabalhador do Centro Espírita Casa do Caminho em São Paulo e do Lar Espírita Chico Xavier. A Casa do Caminho fica no centro, né, Rodrigo? É isso? Isso, perto da Paulista, né? Perto da Paulista. Isso. E o Lar Espírita Chico Xavier, doutor, fica onde? Jabaquara. No Jabaquara. Ah, então nós temos aí, o senhor trabalha no centro e também trabalha no bairro do Jabaquara. Isso. Que bacana. São Paulo tem bastante, né? Tem bastante casos lá. A Fátima e Alberto de Caçapava mandam abraço a todos do programa e estarão na palestra da autocura do Sebastião Camargo no dia 17, lá na AME, viu, Jorge? Um grande abraço para os nossos amigos Alberto e Fátima, né, lá de Caçapava, e todos os nossos amigos de Caçapava, que são nossos ouvintes também. Vamos continuar? Vamos. Doutor, então o que nós vamos falar agora a respeito da... agora seria aquela mudança de Paulo de Tarso. Então, Saulo... Não, e parece-me também que o nosso ouvinte está pedindo... Ele sabe já. Ah, perdão. Saulo agora está em posse do documento que ele pediu para ir em busca do Ananias em Damasco, e não só Ananias, como todos os seguidores do Cristo, porque até então o seguidor do Cristo era conhecido como seguidores ou peregrinos. O termo cristão é depois que ele vai ser. E o que, que acontece então? Três seguranças, três amigos dele, Jacó, Jonas e Demétrio, vão, cada um no seu cavalo, vão a Damasco. E mais interessante que na tela mental, no arquivo mental do Saulo, ele lembrava de todos aqueles momentos em que Jesus enviou seus emissários e ele recalcitrou, até que, na entrada de Damasco, o mestre, ele mesmo vem ao encontro do Saulo. Ele mesmo, Cristo. E quando fala ele vem aqui ao encontro, é importante que nós façamos mais um comentário também. Às vezes me pergunta se o Cristo haverá necessidade de uma segunda volta, porque ele falou, o Evangelho fala, mas ele não falou de uma volta de reencarnado. Encarnado, não. Jesus voltou não só para Madalena, na estrada de Emaús para outros também, e na Galileia e para os apóstolos, como apareceu para o Saulo. Aí a aparição dele. Então não há necessidade de voltar com o corpo mesmo, com o corpo físico, não. Jesus está voltando, voltou várias vezes, porque há pela necessidade para esse evangelho consolador se consagrar realmente. Porque naquele momento o evangelho estava sofrendo muita influência do judaísmo no sentido de esvaziamento. Mas o que aconteceu nesse momento, então, na estrada de Damasco? Ao adentrar nas proximidades de Damasco, eis que então na tela mental aquilo se abre, e eis que aparece uma luz. Essa primeira luz todos viram, presenciaram. O cavalo, aquele animal também, ele se ficou inquieto, e vem depois uma segunda luz, que é a luz da alma, do Espírito, porque naquele momento o chamamento era especificamente para o Saulo, aquele que recalcitrava até o momento. E neste momento, quando Jesus vem, ele não recalcitra mais. Porque Jesus foi muito claro, como sempre foi, no sentido de fazer aquele convite. Então, após a primeira luminosidade, o impacto foi muito grande, ele cai do cavalo, e fica cego. Isso é muito claro, o mundo todo cristão não sabe essas passagens. E eis que vem a segunda visão. E nessa segunda visão, eis que aparece nessa tela mental dele, no infinito, aparece a figura meiga do Mestre Jesus, que é através, nós compreendemos, do perispírito que isso se manifesta. O Saulo, como não conhecera Jesus, ele pergunta: quem sois? Mas antes dessa pergunta, veja só o que acontece. Voltemos agora no tempo e no espaço, imaginemos naquele meio-dia, naquele sol muito forte, e mais uma claridade. Então, eis que Jesus aparece, ele não reconhece, mas Jesus é quem faz a primeira pergunta. E Jesus fala em hebraico, e o Saulo responde em hebraico. A frase que Jesus falou, eu vou traduzir, Jesus fala claramente: Shaul, Shaul, lama atahatai. Isso que Jesus disse, traduzindo, é: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo, já trêmulo, impactante, pergunta: mas quem sois, Senhor? Jesus, com o seu perispírito, se manifesta com a sua fisionomia, com os seus olhares magnéticos, com a sua luminosidade dentro das suas túnicas, e ele não reconhece, porque não convivera com ele. Mas Jesus se identifica: eu sou Jesus, por que me persegues? Ele cai, começa numa crise de choro convulsivo, e ele pergunta, na etapa seguinte, pergunta: Senhor, que queres que eu faça? É esse momento que ele, que era um espírito orgulhoso, forte, resoluto, já é um que fala: que queres que eu faça? Aí ele é incondicional. É o momento não é todo o processo ainda, mas é o primeiro passo que ele dá na estrada de Damasco, dessa reforma íntima, da sua mudança. E essa força, ela está no Evangelho. O Evangelho cuja essência é o amor divino, o amor cristão. É esse amor que dá essa fortaleza. E ele começa, então, esse processo de reforma íntima, de mudança. Então, o que queres que eu faça? E Jesus responde: levanta-te, ele estava caído, e na cidade te será dito o que devereis fazer. Muito bem. Jesus aparece também em Damasco para um cristão, aquele Ananias. Jesus aparece dizendo: vá à casa, à estalagem, à pensão de Judas, na rua direita, porque lá está Saulo de Tarso orando. E nós já compreendemos que ele cego, 3 dias sem comer, sem beber e cego. Quando Jesus apareceu para Ananias, Ananias responde para ele: mas mestre, esse Saulo tem nos causado muitos males em Jerusalém. Mais ou menos assim, olha, peça tudo, mas não peça isso. E Jesus fala para ele aquela frase que todo mundo conhece: vá, e Ananias não questionou mais, vá, porque esse será o meu vaso escolhido para levar a minha mensagem a todos os gentios, do Oriente, do Ocidente, aos reis e a todos. E ainda complementou: demonstrarei para ele o quanto deverá sofrer, padecer por amor ao meu nome. Mas o Saulo, recuperado, os 3 amigos, 2 retornam para Jerusalém, continua com Saulo apenas o Jacó, e o Saulo pergunta para Jacó se ele conhece a casa do grande amigo dele, Sadoc. E ele fala assim: vamos lá. E aí começa a primeira frustração, decepção, sofrimento do Saulo. Aquele amigo que fora com ele na casa do caminho em Jerusalém, estava lá e manda um recado para Saulo, dizendo que, olha, fala que eu não estou. Ele está nessa situação, fala que eu tenho amigos importantes aqui e não vou receber. Mas o Saulo viu, mais ou menos. Mas o Sadoc manda um recado para Saulo, que era seu amigo, diz que não estou. Muito bem, mas naquele momento, a necessidade e a compreensão não era o Sadoc, o instrumento. O instrumento para aquele momento era exatamente o Ananias. Naquele momento, Saulo, sofredor da alma, necessitava de um médico de almas. E Jesus envia para ele um médico de almas. Eu costumo dizer que é o oftalmologista espiritual. Esse oftalmologista espiritual é exatamente o Ananias, aquele que o Saulo, com documento expedido pelo Sinédrio, ia a Damasco prendê-lo. Olha que situação, nós costumamos hoje, no termo moderno, falar saia justa, né? Mas é esse Ananias que vai, então, à rua direita. E na rua direita, ele adentra tal, e fala para o Saulo: irmão Saulo. Olha que tratamento já amoroso, fraterno, carinhoso. O Saulo já, naquilo de alguém que não conhece, ele estava cego, chamado irmão Saulo. E o Saulo pergunta: quem sois? E ele se identifica: eu sou Ananias. Imagina da tela o que deve passar no Saulo, inteligente, saber, pô, meu Deus, é o Ananias. E ele fala para o Saulo que o mestre apareceu para ele e pediu que ele fosse lá para dar um passe magnético, uma prece, uma oração, e para ele receber a recuperar a visão. Recuperar em que sentido? E para que ele pudesse conhecer os caminhos ásperos dos discípulos. Ou seja, os caminhos ásperos, nós compreendemos, são muitos sofrimentos. Todos os cristãos daquela época, os apóstolos, os discípulos, foram mártires do Império Romano ou do Judeu. A semente do Evangelho foi semeada através de muito sangue e muito sofrimento. Mas então Ananias vai lá, dá um passe, faz uma prece, oração. Aliás, o Saulo já estava em 3 dias orando. E ele então recupera a vista. Recupera, identifica, se aproxima, e em choros copiosos se abraçam e ele começa a falar. O Ananias fala para ele sobre o Cristo. Como é que ele conheceu o Cristo? O Ananias fala para ele sobre a sua noiva, Abigail. E Ananias fala para ele sobre Estevão. Mas não entra em detalhes, porque o Estevão, quem dera a sentença, fora ele. E ele não queria entrar muito em detalhes. Mas ele fala muito da Abigail, aquela jovem, tal, tal. Então, de Damasco, eles vão para o Saulo de Damasco, começa a frequentar a casa, uma casa do caminho, lá muito simples. Numa lavadeira alugada, mas ele, o Saulo, lembra que aquele seu mestre, Gamaliel, estava no deserto, na região de Palmira, cidade que hoje nós temos acompanhado pela notícia, sofre destruições das pessoas de lá. Mas é nessa região que ele fica 3 anos, 3 anos para meditar, para refletir sobre o Saulo perseguidor E agora o Paulo, sofredor, mas seguidor do Cristo. E aqui ele já começa a identificar que o Cristo, aquele carpinteiro humilde, é o verdadeiro Messias, é o Cristo sim. Ele aceita, então é o processo de mudança que continua. De Damasco, ele vai para o deserto, 3 anos no deserto, encontra Gamaliel, Gamaliel desencarna no deserto ali, e ele volta para Damasco. Agora ele está no processo de retorno. Damasco, em Damasco ele vai à sinagoga, é expulso, ele chora, depois ele volta para Jerusalém. Mas no deserto, voltando, ele recebe uma mensagem do Mestre Jesus, via Estevão, onde Jesus explica para ele que há necessidade do verdugo, Saulo, algoz Saulo, conviver pacificamente com a primeira vítima do cristianismo, que é o Estevão. E ali Estevão é o mentor dele durante 30 anos. Essa mensagem ele recebe, primeira mensagem do Cristo, porque ele era, sim, nós compreendemos, que o Saulo e o Paulo foi um grande médium do Cristo, e um grande médium de Estevão, e um grande médium de Abigail. Bacana. Bacana, né? Nossa, muito bonito. E, doutor, essa mensagem que o nosso ouvinte pediu, né, a carta de Paulo, o senhor poderia falar um pouquinho nesse interito? Tá, perfeito. Então ele volta, está agora foi ao deserto, voltou a Damasco. Em Damasco, ele sai de Damasco como? Ele foi à sinagoga e os fariseus queriam matar o Saulo. E o Saulo, com os irmãos cristãos de Damasco, ele é resgatado, ele sai à noite através de um cesto de vime. Uhum. Essa passagem é muito clara. Ele sai, então, aí ele vem sozinho para Jerusalém, passa por aquele lugar onde ele, indo para Damasco, Jesus apareceu para ele, ele passa ali sozinho agora, e ele vai para Cafarnaum, conhece Mateus, o Levi, e ele chega em Jerusalém. Em Jerusalém, ele procura a casa do caminho. No primeiro contato, não o recebem, porque eles tinham medo, não acreditavam que ele estava convertido, até que no dia seguinte ele vai. E aí tem um grande amigo dele, que depois vão estar juntos, que é o Barnabé. Barnabé é quem vai buscá-lo para adentrar a casa do caminho. E eles ficam com medo ainda dessa situação do Paulo. E ele pede na casa do caminho, doente, barba crescida, sofrida, o Pedro, o generoso Pedro, o aceita e explica tudo para ele. O Pedro, lá dentro da sua sensibilidade, compreende que aquele homem tinha se convertido, algum fato importante tinha acontecido na vida dele. E ele pede para ficar no quarto onde estava Estevão. E lá ele encontra as anotações de Mateus, com várias anotações de sua noiva Abigail. Então ali foi a casa do caminho, é importante não só nessa parte assistencial, como na parte espiritual. Muito bem, mas aí ele recebe uma mensagem, ele vai lá na casa, ele sai da casa do caminho e vai lá para o templo, onde ele deu a sentença de lapidação. Imagina que momentos de emoção para ele. Ele adentrando não foi até o Sinédrio, mas ele passa exatamente onde ele, Abigail, e as últimas momentos do Estevão, onde Estevão foi sucumbido. E nesse momento, nesse aí, ele recebe, então, desperta nele os fenômenos da mediunidade, nele. Ele torna-se esse grande médium do Cristo, do Estevão e da Abigail. E a mensagem que vem através do Estevão, vítima dele, ele recebe: retira-te de Jerusalém, porque poderás atrair, mas não converter. E orientam para ele voltar, Pedro e os outros, para voltar para Tarso. E ele está no processo de retorno. E ele vai para Tarso, nesse sentido. Nós estamos ainda terminando a parte do Saulo, para depois entrarmos. Eu respondo depois, a sua. Continua. Então, ele vai exatamente para Tarso. O pai o recebe, eu vou dizer assim, paternalmente, não. Imagina só alguém que é do interior, e eu sou do interior, imagina que eu saio da minha cidade pequena, vou para uma cidade grande para estudar, e eu volto sem aquele objetivo. O pai dele, o Isaac, o israelita, intransigente, flexível, não aceitava mudanças nas ideias do judaísmo. E ele não aceita. E ele não aceita o Saulo na sua casa. o Saulo é expulso. E ele vai para o deserto, caverna, orando, meditando, triste, uma certa... Então, eis que aparece num sonho, aparece pela segunda vez Abigail e Estevão. E ele faz uma série de perguntas, estava um pouco triste, eu vou ler as perguntas que ele faz aqui para Abigail e o que ela responde. Ele pergunta, que fazer doravante para triunfar? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ele estava naquele momento um pouco deprimido e ela responde, ama. Olha só, o que fazer para compreender? E ele faz uma outra pergunta. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela responde, trabalha. Esses ensinamentos são atualíssimos ainda, né? E ele faz uma outra pergunta, uma terceira pergunta. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela responde, espera. E ele faz uma última pergunta. Como agir no âmbito das forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com as indiferenças do homem? E ela responde, perdoa. E nós compreendemos que quem não sabe perdoar não é digno de receber perdão. Quem não sabe amar não é digno de receber amor. Essas quatro perguntas, com as respectivas respostas, ele tem na sua mente. Ele está, então, ali na região de Tarso, na região desempenhando a sua função de tecelão. E aí vai exatamente buscá-lo de Tarso, é a sua já missão, vai buscá-lo em Tarso. Barnabé vai buscá-lo de Tarso para Antioquia. Antioquia, a cidade com mais fraternidade cristã naquela época. E aí então são estudados várias etapas para as missões, três viagens. Primeira viagem, segunda viagem e a terceira viagem. Ele faz muitas vezes tudo aquilo a pé. O Saulo percorre, entre a maioria a pé e de navio, mais de 22 mil quilômetros, cumprindo com a sua missão. Nunca recuou da sua missão. Nós compreendemos, o Evangelho sempre fala que Jesus não escolheu os privilegiados, mas ele capacitou os escolhidos. Assim foram com os apóstolos, pessoas mais simples. O Saulo já era capacitado. Inteligente, capacitado. E ele, então, se já era capacitado, foi mais capacitado ainda para cumprir com a sua missão, com a sua fortaleza. E essa fortaleza está nesse amor divino. Rui, quem está no ar ali é o Edson Barbosa, nosso irmão Edson Barbosa, lá de Ribeirão Pires. Tudo bem, meu irmão? Como é que vai? Tudo bem, Jorge. Graças a Deus, tudo bem. Preparado para sábado que vem? Se Deus quiser. Uhum. Com a empolgação de sempre. Certo. E contando com a participação dos nossos queridos irmãos aí, inclusive de você. Ah, com certeza. Pode deixar que o pessoal aqui já está. Nós já avisamos muito aqui e se no mês de maio, né? Apareceu lá 1.000 pessoas, dessa vez daqui a pouco não cabe lá na União em Caridade, hein? Ô, meu irmão, que bênção. Mas antes de mais nada, Jorge, gostaria de parabenizar o programa hoje, tá? Eu estou assistindo aqui, realmente estou revendo... O livro Paulo e Estevão de Chico. Legal. Muito bonita a explanação. Obrigado, Edson. Tá. E parabéns pelo seu programa também, que agora também está na nossa rádio web. Vai passar na nossa rádio web também. Você é transmitido na rádio web, né? E que a gente estava ouvindo lá. Sexta-feira, Edson, nós ouvimos lá você lá com... Rodrigo estava lá perturbando, né? Exato. Exato. O Rodrigo é um bom menino. Então... Mas a semana que vem... Para de mentir aí, Edson. Não pode mentir ao vivo, pô. E conto com a colaboração de todos e com o carinho de sempre que vocês têm dispensado para a minha pessoa. Sou muito grato por isso. Que isso, Edson. Tudo de bom para você, meu irmão. E sábado que vem estaremos juntos lá, se Deus quiser, lá em Taubaté, no Centro Espírita União e Caridade, Rua Souza Alves, número 142. Edson Barbosa e toda a equipe do Irmã Sheila, de Ribeirão Pires, farão as curas e cirurgias espirituais em Taubaté. Convido as pessoas que sempre estão aí à procura, né, de um tratamento espiritual, a presença de vocês lá em Taubaté no próximo sábado. Um grande abraço, Edson. Olha, um grande abraço e parabéns pelo programa, tá? E um grande abraço a todo o pessoal do Vale do Paraíba e principalmente da cidade de Taubaté, onde nós estaremos na semana que vem, Então, o meu tríplice fraternal abraço a todos os irmãos e que continue na caminhada, é o meu desejo. Grande abraço, Edson. Tudo de Deus bom. Deus abençoe. Amém. Oi. Tudo de bom. Vamos? Oi. O Venildo Rodrigues da Silva, ele mora em Santana, está trabalhando aqui no Jardim Esplanada, está ouvindo o programa e disse que está muito bom e manda um abraço a todos. Um bom dia para você, Vivianildo, e continue prestigiando o nosso programa Vivência Espírita. E aqui o Renualdo também mandou uma mensagem, manda um bom dia, queridos amigos. O programa está ótimo, como sempre, e esse tema necessita, pela sua importância, ser mais divulgado e debatido. Toda reforma íntima de profundidade tem que começar com a frase de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Legal, o Renaldo lá de Cachoeira Paulista, que sempre escuta a gente. Cachoeira do Sul, não é a Paulista, não. Do Sul. Tem como ser paulista lá no Rio Grande do Sul, né? Um bom dia pro Renaldo. E eu adoro no Face a participação dele com a gente, viu? Um bom dia para você, viu, Renaldo? Ama, trabalha, espera e perdoa. Quatro palavras bonitas, né? Bonita e atualíssima. Atualíssima, atualíssima mesmo. Mas vamos falar sobre a caridade segundo Paulo. Paulo? Sim. Então, o Evangelho nos diz que quando, aliás, o André Luiz, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E o Saulo estava pronto para começar a semear o Evangelho fora da Palestina. E ele ficou 3 anos com Ananias aprendendo, né? Sim. Aprendendo a ser cristão, aprendendo a apanhar também, né? Também. Todo... Mas ali já o processo de mudança, de reforma íntima, já estava em franco desenvolvimento. Agora, então, ele está em Antioquia. Alguém me pergunta, às vezes, no grupo que a gente coordena, por que as viagens missionárias não começaram em Jerusalém, de Jerusalém? Todas as 3 viagens sempre começaram de Antioquia. Antioquia. E lá tinha uma casa do caminho fundada pelo Pedro, Simão Pedro, o apóstolo, o ex-pescador da Galileia, e o Barnabé trabalhava lá. O Barnabé, por orientação de Pedro, que vai buscá-lo. Então, olha só, naquela época, nessa casa do caminho, lá tinha, em Damasco não tinha, mas lá tinha, a fraternidade era muito grande. Então, o fenômeno de voz direta era natural, era normal. Pelo alto grau de fraternidade. Não existia conflito entre o judeu e o gentio. Não existia isso. Então, o Espírito Santo, olha só, o que é o Espírito Santo que Emmanuel nos define? O Espírito Santo são espíritos santificados na luz e no amor do Cristo. E são os trabalhos como Cristo. Esse é o Espírito Santo. Então, era muito claro, o Espírito Santo manifestavam como voz direta, e dessa manifestação veio uma delas dizendo que o Barnabé e o Saulo seriam escolhidos para fazer essas viagens, porque o Evangelho estava sofrendo muita influência, principalmente em Jerusalém, então tinha que sair dessa esfera e ir para outras regiões do Oriente e do Ocidente, como Jesus orientara o Ananias. Então escolhe e sai, vão para... A primeira viagem missionária sai de Antioquia, vão para Chipre, ilha de Chipre. E em Chipre ele encontra quem? E lá em Pafos, ou Neapafos, exatamente Sérgio Paulo, aquele que ajudara... Cônsul, né? Isso, procônsul, que ajudaram Estevão. E ele, que estava doente de novo, os pais doentes, então o Paulo, nesse momento, em Chipre, é onde ele escolhe. Não é que ele não trocou o nome, ele escolheu ser conhecido como Paulo, em Chipre, na cidade de Neapafos. O Atos dos Apóstolos fala Pafos, mas o Emmanuel fala Neapafos. Ali, em função da espiritualidade, tudo, é onde ele escolhe que se queria ser chamado de Paulo. O nome romano, até porque ele ia para todas as províncias romanas. E ele tinha consciência de que, como direito romano, ele seria mais amparado do ponto de vista de materialidade. Então, ali ele começa, faz a cura e tal... Está nessa primeira viagem, o Barnabé era o mais evoluído da época, o Paulo e o sobrinho do Barnabé, Marcos e João. Mas o Marcos volta, retorna. O Apolo também fazia parte desse grupo? O Apolo era, nasceu em Alexandria, na segunda viagem o Paulo vai encontrar com ele em Éfeso e Corinto. Apolo, é importante nós sabermos que na mitologia grega tinha o deus Apolo, mas Apolo era o nome de um que se tornou cristão. Sim. Mas ele conhecia o evangelho através do João no João, não. E ele depois, quando conhece o Saulo, aí sim ele conhece mais o Evangelho, inclusive do ponto de vista de espiritualidade, porque já tinha manifestado o Pentecoste, que nada mais é do que a mediunidade desse mundo. É porque dizem que Apolo falava muito bonito. Sim, sim. Mas só que ele falava bonito, o pessoal saía das reuniões, daqui a 5 minutos esqueciam tudo. Paulo de Tarso falava menos, mas era contundente. Quer dizer, aquilo que falava, até hoje nós estamos ainda aprendendo com Paulo, né? Outro, o Barnabé, quando foi lá atrás do Paulo em Tarso, o Paulo só exigiu uma coisa, que ele trabalhasse pelo seu ofício para não dar trabalho financeiro para a comunidade cristã. E ele desempenhou todos esses 30 anos sempre do sustento do seu trabalho manual, como o tecelão. Mas outro fenômeno importante que a história registra é que na Antioquia, naquela casa que hoje existe ainda, foi onde tinha um médico que participava daquela reunião. Um médico, chamado Lucas, Lucano, médico. Ele se encantou com as mensagens, como você falou, do Saulo, e ele sugere: olha, mas até hoje o seguidor do Cristo são chamados de peregrinos, caminheiros, por que não chamarmos de cristãos? E foi aprovado por unanimidade. E o símbolo era o peixe. Aí passou a ser a cruz depois de Estevão também, né? Também. Que era também. O peixe, né? Porque eram pescadores. É. E ele propôs também que fosse a cruz, né? Que era o símbolo da imolação do Cristo. E esse Lucas vai estar, veja, nos últimos momentos, Paulo, preso na prisão em Mamertino. Ele já sabia, pressentia que ia ser sacrificado. Ele continua até os últimos momentos. O Lucas não se afastou do Paulo. Doutor, eu queria que o senhor já falasse dos últimos momentos, porque senão não vai dar tempo. Só preciso mandar um abraço para o Leonardo, que é lá da Vila Maria, que ele está sempre me cobrando. Pô, você nunca fala de mim lá no programa? Ele é católico, vicentino, e ouve o nosso programa com muita firmeza, sempre ouvindo o nosso programa. Legal, Leonardo, abraço, então. Um bom dia para você, para sua família, e muita saúde para você, viu? Então, o fato importante na primeira viagem foi esse, no Chipre, né? Ele visitou toda ali a Ásia Menor. Só. Na segunda viagem, tudo orientado pela espiritualidade. Jesus e Estevão, ele está em Troade e tal. Na segunda viagem, ele chega em Corinto e já um pouco cansado, porque o tempo, a idade vai chegando, né? Em Corinto, então, é onde ele, Jesus disse, para resolver a situação dele, escrevendo as cartas. E aí surgem, então, as imortais cartas por orientação de Jesus através do Estevão, né? São as cartas imortais, através de Corinto. E a primeira carta que ele escreveu foi para os Tessalonicenses, a primeira e a segunda. Depois ele faz a terceira viagem, já sabendo que ia ser sacrificado em Roma. Mas ele cumpriu com toda a sua missão assumida como Paulo. Ele preso, então faz a terceira viagem, chega a Jerusalém, os fariseus queriam também sacrificá-lo, matá-lo, mas aí apareceu o procônsul romano, chamado Cláudio Lísias, e manda ele preso para Cesareia, para depois, em Cesareia, ele pede que ele vire à corte para ser julgado pelo César. E o pedido dele é aceito, como ele era romano, e ele chega em Roma, está preso na primeira prisão, em uma prisão domiciliar em Roma, e isso está no ano 64. No ano 64, há um incêndio em Roma, determinado pelo imperador romano Nero. Põe a culpa nos cristãos, né? Isto, pôs a culpa nos cristãos. E o Nero, porque olha só, ele foi falar, ele fez um discurso, um depoimento lá perante o imperador, que foi impressionante, tanto que o Nero absolveu. Mas tinha um personagem chamado Tigelino, que era o prefeito dos romanos. O Tigelino aproveitou, aliás, o Tigelino, naquele momento que ele fala, e o Nero sensibilizado, falou: não, nós vamos, vou dar liberdade, deu, mas o Tigelino perdeu um momento para prendê-lo e sacrificá-lo. Mas veja que momento, depois eu vou falar aqui do finalzinho, que está terminando o programa, né? Como é que foi esse espírito? Porque ele naquele momento, vamos assim, muitos cristãos foram sacrificados, não no Coliseu, porque o Coliseu só foi inaugurado no ano 80, pelo Vespasiano. Mas no ano lá de 64, 67, era o grande circo, é onde tinha os espetáculos. E morrer, matar cristão, era um espetáculo. para aqueles que estão naquele grau de evolução naquele momento. E centenas de cristãos eram mortos diariamente. Por isso que eles iam fazer o evangelho, ensinar nas catacumbas, que são os cemitérios. Escuro, infecto, contagioso. Lá era onde os cristãos iam ensinar o evangelho. O João fora preso nessa catacumba. E o Paulo consegue libertá-lo. É Pedro, né? Pedro? Não, o João. João? O Pedro também foi preso. Em função do incêndio, todos os cristãos foram presos. Não só as autoridades máximas, tipo Pedro, sobre o Paulo também, mas os mais simples também foram presos. Assim. E essa prisão mamertina era a segurança máxima. Então, Paulo foi para lá. O Pedro foi para lá. E os outros já eram sacrificados, assim, as centenas, no circo. Os leões comiam no circo, no grande circo. Hoje tem lá ainda. Não era o Coliseu ainda, porque o Coliseu foi inaugurado em 80. Então, todos eram vitimados. Muito bem. Aí, ele foi condenado, foi preso de madrugada na catacumba, está preso de novo lá, e ele vai ser julgado. Mas quem ia cumprir a sentença estava tremendo na hora de dar a espadada. Né? Interessante que naquela época, os açoites do Império Romano eram 39 açoites. Então, por várias vezes, o Paulo foi vítima dos açoites, né, flagelo, com 39. 39 açoites, ou 40 menos 1, como eles falam. É aí que vem aquela passagem das marcas do Cristo. Mas as marcas do Cristo eram no corpo físico, mas principalmente no seu coração, no coração do Paulo. Porque ele viu Jesus, ele ouviu de Jesus, ele sentiu a sua mudança, ele renunciou a todos aqueles privilégios que ele tinha, arrependeu-se e tomou sua cruz e seguiu. Então, as marcas do Cristo, às vezes as pessoas me perguntam se são só no corpo físico. Sim, são nos corpos físicos, mas principalmente no coração. É aquilo do reino de Deus, é a obra divina no coração de cada um. E ele seguiu esse exemplo, então, porque ele foi ouvido. Mas muito bem, então ele foi decapitado, ou de hoje lá tem uma igreja, a Basílica de São Paulo, fora este, então nós estivemos lá. E o que acontece na espiritualidade? Porque o único livro que traz detalhes sobre quando ele transpôs o umbral da eternidade é esse livro, Paulo Estevo. E é o que eu vou comentar isso aqui. Muito bem, então ele foi decapitado. Falta 8 minutos? Ele foi decapitado. Não conseguiu completar, e mais uma segunda. A cabeça dele deu 3 saltos, assim. Muito bem. E ele adentra, então, o mundo espiritual. E quem vai primeiro a recepcioná-lo lá na espiritualidade? Quem é o primeiro a recepcioná-lo lá? É exatamente Ananias, aquele que recuperara, eu disse sempre, o oftalmologista espiritual. Então, o primeiro a recepcioná-lo na espiritualidade, por mérito, por merecimento daquilo que ele cumpriu, foi Ananias. E ele, de novo, Ananias aparece lá e ele pergunta: mas Ananias, você aqui de novo? Ele falou: estou aqui porque o mestre me determinou que eu voltasse de novo para a sua. A nitidez dele era muito. Para que eu fosse contemplar, pelo seu trabalho que você teve, pelos olhos do Espírito, a beleza dessa vida da eternidade. E ele então. Mas então, outros vieram. O segundo que aparece e dá um toque no ombro é aquele seu mentor em Jerusalém, Gamaliel. Yeah. Importantíssimo. É um pouco esquecido, mas o Emmanuel resgata muito bem a Gamaliel. Então ele vai acontecer. E na espiritualidade, todos aqueles que desencarnaram na primeira, segunda ou terceira viagem foram também dar as boas-vindas para ele. Ele é mais ou menos igual ao que a gente vê sobre o Bezerra de Menezes, o brasileiro também. Então foram dar as boas-vindas para ele. Então são milhares também que foram lá, que foram beneficiados por ele. Isso no mundo espiritual. E no plano espiritual também, aqueles que ficaram lá e sabiam do momento da condição da decapitação, também estavam cantando hinos de luz e de verdade para o Paulo. Mas aí continuou exatamente esse. Continuou. Legal. É que o tempo tá acabando. Tá bonito, mas tá muito vida, bom. Mas tá muito bom. Tempo aqui, né? Oh, a gente faz uma segunda. Vamos passando aqui o endereço novamente lá de Taubaté, da sessão de cirurgias espirituais. Rua Souza Alves, número 142. Né, no União e Caridade, Centro Espírito União e Caridade. Rua Souza Alves, 142, perto do fórum lá em Taubaté. Isso aqui eu tenho que ler rápido. E só comentar aqui também, porque o pessoal comentou sobre a pergunta para sorteio, o Forcato também, até nos cobrou aqui e apareceu agora no Facebook. O Paulo, antes de falar do Forcato, o Paulo Mavigné diz que sim, Paulo de Tarso foi um dos mais... que se transformou moralmente naquela época. E o Forcato, não estou querendo endeusar Paulo, ele certamente não fez tudo o que fez por vaidade ou promoção própria, mas porque realmente ele se transformou. A vivência de Saulo nos mostra que o ser humano não deve ser e logo em seguida, né? Paulo nos mostra todos os caminhos por onde nós, humanidade, devemos seguir. Portanto, Paulo é o exemplo de reforma íntima. Gostaria que o Dr. Benedito nos falasse sobre a importância de Paulo ter nos mostrado os dois lados. Nota 10 para o programa de hoje. Um abraço a todos vocês. Mas isso a gente já está comentando bastante aqui durante o programa. E a Cida Quintino, ela respondeu: reforma íntima é sempre exemplo. Existe luta e é preciso perseverança. Sim, Paulo é o exemplo de reforma íntima. Obrigado pela participação de vocês. Daqui a pouco a gente passa aqui para o doutor encerrar e ele já fala o que ele quer falar. Aí porque a gente tem que informar aqui os ganhadores, né? Quem foi que ganhou os brindes, né? Os livros da livraria Casa do Caminho. A Maria Aparecida Bassi, a Cida Bassi é uma das ganhadoras. E a Francisca Nazaré Martins, também do Bosque dos Eucaliptos, outros. Vocês podem comparecer lá no Jardim Satélite. No Jardim Satélite não, aqui no Jardim Bela Vista, na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, e retirar seus livros a partir de amanhã, meio-dia, lá com o nosso irmão Mário Vinhas. Não esqueça da palestra do Sebastião Camargo, sábado, lá na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bioenergia e Autocura. Agradecer a participação de todos aqui. Inclusive quem entrou no Facebook, no WhatsApp, a gente está tendo bastante participações. E lembrando que na semana que vem, dia 18, a gente vai lançar o Web Rádio Vivência Espírita. A gente vai estar 100% do tempo com vocês, tá? Então entre lá, vivenciaespirita.com.br/webrádio. Fui. Nós queremos agradecer a Josiane, o Leandro, a Júnior, que estiveram aqui conosco, né? Agradecer ao Inácio, a Deli, a Graça e o Éder, que estiveram conosco nos ajudando e nos fazendo esse programa no dia de hoje. Então, para finalizar, importante que, como foi recebido na espiritualidade, a Ananias, Gamaliel, eles então vêm no processo de vomitação por todas aquelas cidades que ele passou, evangelizando, e vai até Jerusalém, no Sim. Aí reuniram-se lá então no Calvário e ali cantaram hino de esperança e de luz. Saulo, lembrando os erros do passado e amarguroso, ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. E os companheiros remidos recolheram-se em êxtase, enquanto ele, Paulo, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. É como se houvesse rasgado imensurável na umbela azul, e surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos que se aproximavam radiantes. O Mestre estava no centro, Jesus, né? Conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Saulo, deslumbrado e arrebatado, apenas pôde estender os braços porque a voz lhe fugia. No auge da comoção, lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos, no assomo de ternura, enquanto Estevão abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos dois irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arroubo de ventura. Mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus, para sentir-lhe a aprovação.